Papa Romeo Oscar Cabravo Eco, assina identificação, autorizada a chegada à Mari, desça para nível de voo 080, quem negar uma 0196. São 3662, reduz velocidade para 2209. 230-3662. 3660 aprovado, decola da ONU 0 com curva direita, saída da EL, Leda, voa morte, vai a box, conforme a roda do plano, que é o Perdulo 10. 5036, o transponder e o controle no 208, gol 204. Correto, o gol 2043, chama pronto, puxa o acionamento. Vai lá. Livre acionar a reposta do táxi. Já acionado, autorizado pelo solo, está com 04 a bordo, solicita instruções para o táxi, está em missão de transporte de enfermo de Serra Belmonte. Ok, ciente, reposta nova qual para ingresso no 097, no ajuste. No 097, o ajuste livre, tá? Vai reportar no considerado para qual para ingresso, que não no 780. Zero, reposta linha aérea pronta. Ele ingresso vai reportar a minha com toda a população que está aqui de Serra Belmonte. Análise de aproximação para Salvador, informe Salvador, opera visual 1.500 pés com 7 mil de visibilidade. A aeronave que pousou reportou tempestade no final da pista 1-0. Passou um reporte na 1-0, senhor? A aeronave que pousou na Europa reportou tempestade no final da pista 1-0. Ativo, corrigindo, chuva forte. Ah, ok. Obrigado. São 3662, segue o tráfego agora essa posição de 11 horas e 14 milhas com 200 de grade speed. Desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LS X-Ray, reposta estabilizada no autorizador. 3662, reposta estabilizada. 2080. Patrulha, Papa Tango e Seatango. Papa Tango e Seatango, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 200, saída da El, se autorizar vai direto da El. Direto da El, gente. Quando possível, para de Teixeira de Freitas. Bravo, Vitor, estabilizado, localizador. Bravo, Vitor, são completo de aproximação, chimetou e no 8, decimal 95. 118,95, obrigado. Papá Romeu, acho que é Braveco, desça para nível de voo 050. 050. Estamos estabilizados, certo. Sente, Bravo, Vitor, são com qual, por gentileza, as condições da final? Próximo, cancelar para pouso na 17. Ok, estou ciente das intenções. É, por gentileza, me confirma como é que está a final, a chuva, como é que está a intensidade aí, por gentileza. É leve. Chuva leve? Afirmativo. Ok, ciente. Obrigada. Nada. Meia-meia-dois, informo que as condições de aeródromo temos chuva leve sobre o campo. Go 1096. Qual cai dentro, flying above position to intercept my arrival, central flight level 060 in H1017. Down to 060, request access above final exit stop. Go 1096, clear after Pabog e top position. Thank you, after Pabog, fly top position, correct? Clear down to 060, go 1096. Papa Tango, Isco e Serra Tango, confirme para o ideal para a Teixeira de Freitas. Teixeira 219. Quente, aguarde. Visual. Autorizado pro de Teixeira de Freitas. Direto Teixeira, graças. Eu tô passando a final baixado e travado. Baixado e travado, a princípio a gente vai na 1-0, tá? A chuva tá leve e tá com uma pequena turbulência na final. Ah, ok. 1-40 graus com 10 nós, pouso autorizado. Autorizado, baixado e travado pra detectando. Dan 3662, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 1-18-95. 18-95, boa. A turbulência? Ok, gente. 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado, informando ajuste 1017. Vendas para 2017, acumulado estabilizado na VLS da pista 10, acho que é Bravo. Vitor Tango, boa noite, Alfa, repórter da Juliette. Controle de Salvador, boa noite, SNR63, 10, cruzando 195, informação. SNR63, 10, acione identificação voando Pabog para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 070, ajuste 9017. Contará. Pode confirmar o vento, por gentileza? 140 graus, com 14 nós. 3662. Voo 2043, 1 no Sete Pinto a Bordo, alternando Galeão e Autonomia 0329. Do Alfa 3662. Centro livre pouso, 1 a 40 graus, 14 nós. Centro 3662, livre pouso, pista 10. Pode confirmar se a pista está molhada, por gentileza? Pida. Obrigado, 3662. Assim que a mesma passar a frente, está prosseguindo o ponto de espera, está autorizado contornar o pátio principal, Lima, Mike, e reporta na Quebec para ingresso no 7. Está 3662, sala 01, direito no 211. 3662, no 211, boa. Salvador, boa noite, está 3662. Tan 3662, boa noite, Alfa e Juliette, gate 03. Alfa e Juliette, 03. Oscar Bravo Eco e LS 10. Romeu, Oscar Bravo Eco, completo sinal do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 1-8-95. 1895, boa noite, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, papai Romeu, Oscar Bravo Eco, estabilizado LS da pista 1-0. É isso, papai Romeu, Oscar Bravo Eco, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ajuste na 0 no 7. Gente, você escuta, estamos a uma milha e meia do externo. 2 Salvador, Gol 2043, ponto de espera, pronto. Boa noite, Gol 2043, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Gol 2043. Última 017, via ILS X-ray of runway 10, report established. 1017, Canar 6310, desce para o nível 050. 050, Canar 6310. Rasca Bravo tem o campo à vista. Crescente, livre pouso na 0, no 40 graus, 3 mais. Autorizado, Rasca Bravo Eco. Autorizado para o Vitor Sam ingressar na pista no 7, prosseguir até a Bata. Dando balizador no 03-3662. A gente vai poder na Confraero. Afirmo 2043. Tá, gente, livre alinhado, boa 2047. 7 1 0 1 7 Oceaner 63 1 0. Bravo Eco, sola 06, libera direito no 2 1 1. Bravo Eco, taxi via Alfa, reportando a Juliette, confirma o pátio? Bravo Eco, está autorizado o ingresso via Juliette para o pátio principal, contorna o pátio, Lima, Mike e reporta na Quebec para o cruzamento. Pronto, 90, gol 2043. 7, gol 2043, decolagem autorizada, no 30 graus, 15 feet. Livre decolagem, gol 2043. Comando 043, decolou 08, chama o controle, 128, bom voo. Comando 08, obrigado, bom fim de semana, gol 9043. Gol 2043, boa noite. Boa noite, chegou o 2043, contato radar na decolagem. Suba para o nível de voo 360 via Dael. Sente atenção, 360 via Dael, gol 2043. Go 1096, confirm established. Confirm established. Go 1096, complete final ILS approach. Contact the tower in 118.95. 118.95, go 1096. Controle, Go 2043, pode voar direto a EL, evitando então a área de chuva ali na frente. Autorizado da EL, Go 2043. Da EL, obrigado. Good evening, go 1096. Passing another marker, downwind locker. Go 1096, clear to land runway 10, winds 140 degrees, 14 knots. Será estabilizado, Oceania 63, 10. Olá, tal, go 1096, could you confirm it's raining? Is it raining? Thank you. Autorizado o cruzamento no 735, liberando na papá para registrar o Oscar, Bravo Eco. Estabilizado, Oceania 6310. Oceania 6310, completo final do procedimento INSSV, chame a torre em 118.95. Completa, chama a torre, 118.95, Oceania 6310. Running 121, Salvador, boa noite, Oceaner 6310, estabilizado e Alessa Cray. Gente, Oceaner 6310, continua por aproximação, aguarda autorização de voo. Continua, por gentileza, pista molhada? Úmida. 395. 3385, alterna 3395, voo 2046, obrigado, boa noite. 133325, alterna 133395. Posição primária 3325, alternada 3395. Obrigado. Salvador, com o alternativo. Alpha and Juliet to gate 07. Alpha and Juliet to gate number 7, go Roger Nothing. Roger, Juliet 6310, sala 17, libera direito no 211. 211, passando direito, acho que é 6310. Alfa Juliette Gate 01. Alfa Juliette Gate 01, Oceaner 6310. Bravo Eco na M3190 para autorização. Na M3190 para Recife, autorizado, nível de voo 350, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda na subida Cuca, transição Aracaju, Cucajamo, Aracaju, após os apertos do Luna 7, segue para Recife. Aciona 5055, 120, decimal 8, controle. Autorizado 350, pista 10, com o oficial à esquerda. Saída Cuca, transição Aracaju. Após ingresso, apertura Luna 7 até Recife. Aciona 5055, controle de saída 120, decimal 8, aciona 6350. Aeto 6310, chama pronto para push no 01. Chamará. São 3305, aciona identificação, voo Imari para interceptar a chegada, descendo para o nível 050, ajuste no 017. Autorizado e capta, 3305. 40070, descida para o 1070. Do 4070, aciona identificação, chegada Mari, voe na Prodi, TAP, descendo para o nível 060, ajuste na 017. A Prodi TAP para o 060, 07. Tram 3305, desça para 2000 pés, sem restrições, ajuste 1017, autorizado LS X-Ray da pista 10, recorte estabilizado. Tram 3305, Azul 4070, desça para 3.000 pés, ajuste 1097. 3.000 pés, 1097, para pés, etc. 3305, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 118.95. 395, obrigado, 3305. 4070, desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado e o X-Ray da 10, reporte estabilizado, 4070. Pista úmida. Obrigado. Gente, só utilizar o